ao chegar ao rio e a jornada findar, a distância esta vida ficar, haverá um amigo para me guiar. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu vir, me virá socorrer. Quando as margens do rio da vida chegar e as lutas enfim terminar, ouvirei com certeza Jesus me chamar. O Jordão eu não passarei. Jordão, eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu vir, me virá socorrer. O Jordão, eu não passarei só. Cansado e triste aqui, parece amigos não ter. Mas um pensamento alegria me traz. O Jordão eu não passarei só. As trevas eu vi.